Essa canção linda aqui eu quero fazer uma homenagem, quero oferecer ela pra minha mãe, que tá aqui assistindo essa gravação. É, meu amigo, simbora. Sabe, filho, quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz: Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande, estou quase a desanimar. Olha, filho, tu já lês minha história. Eu deixei um trono de glória pra morrer por ti. Lá na rua central de Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue ficava também. Uma coroa de espinhos me colocaram, e com cravos pontiagudos naquela cruz me pregaram. Canta comigo aí assim, ó. Uma lança afiada me transpassou. Nessa hora de agonia, até o meu pai me desamparou. Levanta a mãozinha pra cima, vai lá. Escuta só essa história. Nessa hora, meus amigos me desprezaram. Até Pedro, por três vezes, me negou. Lázaro, o amigo que ressuscitei, procurei com os meus olhos, mas também não avistei. Escuta, filho! Tudo isso eu passei por te amar. Pra que, gente? Canta vocês. Pra que hoje eu pudesse te entender. Teus problemas tudo posso resolver, basta somente crer e a solução já chegou pra você. Quem tá doente é assim, ó. Se estás doente, eu sou teu remédio. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Escuta esse recado de Deus aqui. Eu venci, você também. Sou Jesus Cristo, aquele que pode te ajudar. Levanta na palma da mão lá em cima, vai lá. Vem comigo. Eu venci.